cara tabuada e volto aqui pra lhe provar. Você tem que me voltar. 16, 7, 7. Mas se ele deve ter um rec pra pagar 3 presentes, você tem que me voltar. 16, 7, 7. Por que 16, 7, 7? 16, 7, 7. Mas rapaz, olha aqui. Se ele deve ter um rec pra pagar 3 presentes, você tem que me voltar. 16, 7, 7. Mas se eu lhe der 20 mil reais pra pagar 3 presentes, você tem que me voltar. 16, 7, 7. Mas 16, 7, 7. 16, 7, 7. Por que 16, 7, 7? Pô, olha aqui. Mas se eu lhe der 20 mil reais pra pagar 3 presentes, você tem que me voltar. 16, 7, 7. Mas por que 16, 7, 7? 16, 7, 7. Mas olha aqui, rapaz. 16, 7, 7. 16, 7, 7. 16, 7, 7. 16, 7, 7. 16, 7, 7. 16, 7, 7. 16, 7, 7. 16, 7, 7. 16, 7, 7. Então deixa. Por isso é que eu não gosto de discutir com gente ignorante. Por isso é que o Brasil não progrede, viu? Isso não quer dizer nada. Vamos lá, vamos. ZYU 850, Rádio Cidadã FM, transmitindo em frequência modulada em 87,5 MHz e na internet em www.cidadanfm.com.br. Viva melhor, viva melhor, viva melhor. Corra para a saúde, com Atos Lima, às terças-feiras, depois da Voz do Brasil. A Rádio Cidadã FM traz agora todas as quartas das 11h30 ao meio-dia o programa Cozinha Cidadã, com humor temperado do apresentador Rony Cássio do Comida dos Astros. Cozinha Cidadã, o programa que vai sintonizar o seu riso e abrir o seu apetite. Eita! Saia de casa preparado. Jornal Cidadã. De segunda a sexta, das 7 às 9 horas, com Diego Machado e Everton Lopes, aqui na Cidadã FM. Anitta vem dançar, Anitta vem dançar, se emocionou, vou não quiser buchudo, vai brigar. Anitta vem dançar, Anitta vem dançar, se emocionou, vou não quiser buchudo, vai brigar. Não adianta dizer que não vem, porque eu não considero o Zé Buchudo como alguém. Vamos dançando, porque quando ele chegar, se quiser bancar valente, vai ter que me respeitar. Anitta vem dançar, Anitta vem dançar, se emocionou, vou não quiser buchudo, vai brigar. Anitta vem dançar, Anitta vem dançar, se emocionou, vou não quiser buchudo, vai brigar. A noite inteira eu só danço com vocês, é buchudo que procure qualquer coisa pra fazer. Na Paraíba todo mundo vai saber que você dançou comigo e botou ele pra roer. Anitta vem dançar, Anitta vem dançar, se a moça não for não quiser buchudo vai brigar. Anitta vem dançar, Anitta vem dançar, se a moça não for não quiser buchudo vai brigar. Tem gente? Olha só quem tá chegando aí. Zé Buchudo tá com cara que já tomou mais de 3. Anitta vem dançar, Anitta vem dançar, se a moça não for não quiser buchudo vai brigar. Anitta vem dançar, Anitta vem dançar, se a moça não for não quiser buchudo vai brigar. A noite inteira só danço com vocês, é buchudo que procure qualquer coisa pra fazer. Na Paraíba todo mundo vai saber que você dançou comigo e botou ele pra roer. Anitta vem dançar, Anitta vem dançar, se a moça não for não quiser buchudo vai brigar. Anitta vem dançar, Anitta vem dançar, se a moça não for não quiser buchudo vai brigar. Zé Buchudo, que se dane de Anitta, não vai ver nem o cheiro hoje. Você acabou de ouvir Rastapé Cidadão, a rádio que toca o melhor forró pé de serra da região. Fique com nossa programação. Até lá. Cidadão FM 97.5, a rádio que toca o que você gosta. us away from civilization. You brought us to slave in this big plantation. Salve, salve, já regou suas plantas ao vivo aqui na Cidadã FM 87.5 ou então www.cidadãfm.com.br. Você sintoniza a gente de qualquer lugar do planeta. A gente vai ao ar de segunda. Salve, salve, Letícia. Acaba de chegar aqui uma das nossas grandes ouvintes. Salve, Letícia. Máximo respeito. Jaima Hall chegando na casa. É isso aí. Já regou suas plantas de segunda a sexta. Às 22 horas até a meia-noite, comigo, Pedro Comuna e Jaima Hall, que vem chegando aqui e na Cidadã FM. Máximo respeito. Hoje a gente conta com a presença de Mutaman aqui em nossos estúdios para fazer aí uma vibe com a gente, uma grande vibração, juntamente com o Rodrigo e Kobe também, apresentando o trabalho aí, né, Muta? Single aí que está sendo lançado. A gente vai conversar sobre isso, perversidade. E vai dando sua boa noite aí para os ouvintes, que a gente vai terminando de finalizar aqui a arrumação do estúdio para que a gente possa fazer toda a sua vibração. Dá o seu boa noite aí, inicial então com Mutaman aqui na Cidadã FM. Yeah, damos graças a um e a todos nos quatro cantos, pois essa transmissão é feita para os quatro cantos desse universo. Agradecemos a oportunidade aqui da Rádio Cidadã, Pedro Comuna, Jaima Hall. Agradeço a presença de Fábio Nayangolo. Damos graças pelo grande coletivo que está aqui, Coletivo Elefante. E agradecemos Rodrigo Alves, que também está aqui dando esse suporte. E os irmãos que vêm chegando aí, René Vandré, Diabrito, com seu grande sorriso largo. E agradecemos a todos que estão acompanhando a transmissão. Muito obrigado pela oportunidade, Maior. É isso aí, estamos ao vivo aqui. Já regou suas plantas em grande estilo. Aí a gente vai escutando Forward to Zion, a gente vai continuar escutando aí enquanto a gente termina aqui os últimos ajustes para a gente já fazer a primeira ao vivo aqui. E senhor Mr. Jaima Hall também se acomodar aqui. É isso aí, vamos então para vocês em direção, caminho, retidão para Zion. Good Lord. I call upon the leaders of this time to send the children home now in this time. I call upon the head of society to free the children out of captivity and send us all to Zion City. Send us home to Zion. Send us home through the drink, milk, and honey. Send us home to Zion, beautiful Zion. Submundo, tecnologia e gráfica digital, carinho no atendimento e excelência em serviços. Acesse www.submundo.com.br ou ligue 3733-6293. O melhor do forró, o melhor do forró, para você curtir no Rastapé Cidadã. De segunda, quarta e sábado, às 21 horas, na sua Cidadã FM. Conheça um Brasil diferente. Trip Cidadã, toda sexta-feira, às 11h30, na Revista Cidadã. Metal da Pesada, metal na Terra pesada, de Ninguém. Sexta-feira, das 21 às 22 horas. Aqui na Cidadã FM. Revista Cidadã. Informação e entretenimento para você de segunda a sexta, das 7 às 13 horas, só aqui na Cidadã FM. Sabe aquele cavaco show que você tá querendo já faz um tempão? Nós vamos se arrumar! Nós vamos se arrumar! É isso mesmo, promoção Cavaco do Carica! Responda a pergunta: por que você merece ganhar um cavaco do Carica? Envie a resposta, seu nome e telefone para caricatura@cidadanfm.com.br. A melhor resposta ganhará um cavaco contemporânea autografado pelo Carica. O premiado será anunciado no programa de sexta-feira, dia 20. Fique ligado e envie correndo sua resposta. Cavaco do Carica, só aqui na sua Cidadã FM. Você no lugar e na hora certa, acalmando sua mente pensante, levitando seus pés dançantes, nesse evidente final dos tempos, nessa apocalíptica e cataclismática Babel, sintonizado em mais um antídoto para o veneno da Babilônia. Já regou suas plantas? Segunda a sexta-feira aqui na Rádio Cidadão 87.5 com Pedro Comona e Jai Mahal, no comando das sólidas pedradas do reggae internacional e do Biniquim. E hoje temos a presença de Mutaman, já quase lendário, dentro dessa história do reggae nacional. Mais um profeta que surge para a paz mundial. Ah? Falando em paz, ontem, Força da Paz, podemos deixar de lembrar que foi um grande encontro aqui, grande família, aí sempre contribuindo e somando aqui no nosso movimento. Maravilha, né? Toda a banda aqui, 9 pessoas, fazendo muito barulho, muita barulho no bom sentido, um barulho devocional, um barulho conscientizador, um barulho que leva ao silêncio, não é isso, Muta? Boa noite mais uma vez, que eu tô chegando à tarde aqui. Damos graças mais uma vez aqui pela vida, que sempre devemos agradecer, porque sem vida não tem trabalho, não tem música. Então, por isso que Rasta diz, damos graças pela vida. E já que estamos falando, um grande salve para os irmãos do Força da Paz, que são jovens, uma banda de jovens mesclado com outros irmãos não tão jovens, no qual eu, Danilo Mutaman, aprecio também o trabalho dos irmãos. Sim, caro Muta, você, eu conheço o seu trabalho de uma longa data. Você tocava no Radiola São Luís, não é isso? Também tinha Showcase no nome da banda, não é isso? Inclusive, damos graças por mais uma vez trabalhar num programa do meu senhor, Jai Mahal, que naquela época, não sei quantos anos atrás, meu senhor trabalhava numa outra Já trabalhava, né? Na Brasil 2000, ainda trabalhava na Brasil 2000. E foi lá que nós nos conhecemos, quando eu trabalhava juntamente com outros irmãos da banda Showcase, na qual eu me orgulho e tenho maior satisfação em ter vivido isso, pois é uma escola da vida. Então damos graças pelas fases. E agora você está numa carreira solo, você, como o Mu também, apenas. E você lançou disco já? Na verdade, disco, estamos trabalhando em conjunto com a banda Ethiopia's Highlander. Inclusive, um grande salve para todos da banda Ethiopia's Highlander e Diabrito, que está aqui na casa. Salve, Diabrito! Esse disco que tem o nome de Raízes e Cultura tá em fase de terminar a parte de gravação. Vai ser lançado em breve, mas já temos as composições todas prontas. Temos o primeiro single, que é Perversidade, na qual já lançamos faz acho que 1 mês, 2 meses. A gente tocou aqui ontem. E agradecemos a oportunidade de estar tocando a nossa canção, nosso trabalho. Quer dizer que o Highlander, que está fazendo todas as readings para você. Desse disco, sim. Desse disco, Ethiopia's Highlander preparou toda a parte musical. Também ajudou na parte de arranjo, né? Na parte de produção musical, arranjo, tudo. E eu, mais uma vez, quero agradecer, não somente por causa desse disco, mas acredito que se estou aqui hoje falando com o meu senhor nesse programa, com todos que estão escutando, devo muito à banda Ethiopia's Highlander. E esse single, que tem ainda a música Vilarejo e Felicidade, é isso? São versões da mesma canção. Perversidade é o single. Temos uma versão dub, que chamamos de Felicidade. Tá. E uma versão, digamos assim, instrumental, com a escaleta fazendo vozes, que se chama Vilarejo. Isso. Legal, me lembro que a gente já tocou aqui também essas versões. Outras duas aí. Então, me lembro que quando você tocava lá no Radiola como showcase, a casa ficava abarrotada. Era o maior sucesso. Você continua enchendo a casa com bastante sucesso, tal, como na carreira solo? Ou como é que tá a cena do reggae? Né? Digamos que existem várias temporadas na nossa vida. É. Existem temporadas onde é o verão, onde a gente, né, se sente bem, onde você encontra as pessoas, mas existe também às vezes a temporada do inverno, onde você não encontra tantas pessoas. Digamos que eu não vivo nem o verão e nem o inverno. Tá no meio, caminho do digamos meio. Digamos que estou no outono, numa primavera. Primavera, damos melhor. Graças florir. Pela primavera que floresce novos frutos. Eu queria pedir para então a gente começar a fazer o primeiro ao vivo aqui com você, Muta. A gente vai fazer qual? A canção se chama Aenai Enai. Não é uma das canções que que está incluída no álbum Raízes e Cultura, mas é uma canção que temos trabalhado em conjunto com o Zion Lab, os irmãos lá do sul do Brasil, que estiveram aqui em São Paulo há pouco tempo atrás, e também está sendo preparado um álbum juntamente com o Zion Lab. Zion Lab que esteve aqui, né? Juntamente com a Africa Duo. Fizeram um som ao vivo aqui no dia que foi o especial Serra Leão. O pessoal do Serra Leão abriu espaço também para que eles pudessem fazer a vibe, né? Eles estavam vindo aí de Florianópolis, não podia deixar de também ocupar esse espaço aqui, que é a Rádio Comunitária Cidadã, né? Uma rádio que deve ser aberta, deve ser descentralizada e ocupada por diversos coletivos. Vamos aí então com Aenai Enai. Máximo respeito, Muta. 1, 2, 3 e... Deixar a dor e ir para a casa do Pai. nascemos vale mais que todas as moradas de Jacó. Para vivermos como uma família, devemos é viver em harmonia. O amor é a única solução. Quebre todas as barreiras de Babilô. Liberte sua mente, liberte sua alma. Se leve as terras altas, voe com suas asas. Liberte sua mente, liberte sua alma. Nossa vida não existe um início, ela está muito além, está no infinito. Liberte sua mente, liberte sua alma. Dividido cairemos e unidos venceremos. É melhor viver o I and I. As irmãs em união. Se levantando e brilhando. Respeitando uns aos outros. Já ouvia? Já? Rastafari. Yeah. Yeah, mano. Máximo respeito, também. Grande som aí, fazendo aqui acústico no Já Regou Suas Plantas, na Cidadã FM 87.5, ou então www.cidadãfm.com.br. Você sintoniza a gente de qualquer lugar do planeta. E hoje com o Mutamen aqui, máximo respeito, Muta. Bem acompanhado. Chega aí, na moral. Yeah. Máximo respeito, cara. É isso aí. Música orgânica, bless the love. Coletivo Mais Fogo presente novamente aqui no nosso programa. A gente realizando grandes organizações, grandes movimentações, e é isso aí. A gente sempre fala, e eu vou repetir hoje, ontem a gente falou, a gente programa, se organiza e, o mais importante, executa. E quando a gente vê aqui acontecendo, a gente está consolidando isso que a gente idealiza e mentaliza, né? É isso aí, o executivo tem que executar. Agora, deixa eu falar uma coisa. O Bu também é acompanhado pelo Salem aqui no... fazendo o Nayabing, yeah. E pelo... e o Rodrigão aqui, ó, Ambulantes, família aqui, ó, presente, fazendo essa união que já fizemos em outras ocasiões, né, Butamém? Uma grande honra, e inclusive antes de chegarmos aqui na rádio, nos encontramos na casa de Rodrigo, Fábio e eu nos reunimos lá e conversamos sobre o encontro que tive com o meu senhor Jaime Hall na rádio, sobre a apresentação que na minha vida é histórica, memorável, no estúdio SP, o Ambulantes. São coisas que, como o meu senhor falou, muitas pessoas idealizam diversas coisas, até nós mesmos às vezes idealizamos, mas idealizar não é realizar, e quando realizamos, damos graças a Deus. Damos graças. Sim, cara, muito. Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte: as pessoas ouvem o programa, tem muita gente ouvindo aqui aí no Butantã e pelo mundo inteiro no cidadãfm.com.br. E acho que é isso, né? É isso, e se você quiser ligar, 3731-6448. Eu queria que você explicasse, como você que está envolvido com a cultura e com a espiritualidade, sim, o que é que significa I and I? I and I? É, eu e eu em inglês, né? Mas o que é que significa para o Rasta isso daí? Qual é a simbologia disso daí? Damos graças pela pergunta, my lord. I and I, existem diversas maneiras de se explicar. A maneira que eu acredito que seja mais rápida e curta: o homem nos ensinou a amarmos nosso próximo como nós mesmos. Até porque o homem disse que ele vive e reina no coração de toda a carne. Então, por isso que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então não é eu e você, você e eu, mas é eu e eu, e eu e eu, todos um eu. Todos o mesmo eu. Exatamente, e lembrando que eu e eu, Deus e eu, Deus e eu e Deus, meu Senhor é Deus, as mulheres são deuses em carne, os homens são deuses em carne, mas se fizer o mal, pode ser também o Satã em carne. Então devemos nos atentar para a nossa meditação, para o que falamos, para tudo o que fazemos, para que continuemos no I and I and I, respeitando uns aos outros, para todos vivermos na real união. My love. Então é isso aí. Já regou suas plantas, também agradece os ouvintes pela explicação, porque muitas vezes as pessoas não sabem que esse I and I, na verdade, significa a união, né? Então, o que você falou, o outro eu, ele não é diferente, na verdade é só um eu, né? Seria um eu só, mas que como tem essa diversidade, acaba sendo dois, mas o terceiro formando uma trindade, uma unidade, uma coisa desse. Exato. Tipo. E lembrando também que regar suas plantas faz parte do I and I. As plantas, os vegetais, os animais, I and I. Então damos graças por regarmos as plantas. Já regou suas plantas aí, refletindo sobre a cultura, sobre as raízes, raízes e cultura, Mutamém, presente aqui na Cidadã FM 87.5. Lembrando, você ouvinte que pode ligar aqui 3731-6448, você recebe um CD aqui. Hoje o presente é Regue a Semente de Brasília e nessa oportunidade agora, nesse momento, a gente vai fazer jus a esse quadro do nosso... não sei se é quadro que a gente pode chamar de Amarral, você pode até definir melhor, mas desse quadro onde a gente apresentei os ouvintes, a gente está aqui com um ouvinte da nossa rádio, Renê, que ligou um dia aí, fez uma participação ao vivo e hoje agora vai receber ao vivo aqui o CD. E o telefone está tocando, olha só, a interlocução é uma coisa de louco. Vamos atender aqui ao vivo, a gente entrega o CD para o Renê. Alô? Opa, caiu a linha, é isso aí. Tenta novamente, 3731-6448, enquanto a gente faz a entrega aqui do CD do Renê. E vamos fazer mais uma ao vivo, então? Vamos fazer mais uma ao vivo, então, enquanto a gente pega aqui. Yeah. E aí a gente providencia a benevolência. Okay. Pode ser? Agora? Agora nesse momento. Damos graças. A próxima canção que vamos tocar agora se chama Gigante do Sul. É uma canção que abordamos a profecia que há muito tempo é esperada, que não existe um país ou uma nação com uma quantidade de afrodescendentes como temos no Brasil. E o Brasil é conhecido como o Gigante do Sul, e damos graças porque nesses tempos o Gigante do Sul vem se levantando com força. Selassie Aja, Rastafari. Que tipo de amor você tem para me dar? Que tipo de amor você tem para oferecer? Porque nesses tempos de Armagedon, muitas coisas podem somente parecer. Se ficarmos distraídos, não conseguiremos enxergar e ver. Larga o profeta, te dá a visão, e o sacerdote vem com salvação. O povo perece sem um rei para liderar. Esse é o recado de Jah. Rastafari se sentou no trono, e isso é para sempre será. E o leão então se sentou no trono do rei Davi, se curou, e a verdade se estabeleceu. O rei dos reis apareceu, ungido veio e foi crucificado aqui na terra. E disse que um dia voltaria, e não seria como um humilde, sim como um rei leão sentado no trono. Damos graças pelo renovo, a profecia está se cumprindo. O gigante do sul está surgindo, ele não está mais adormecido. Se levantando será reconhecido, as poderosas nações não podem reter e esconder a verdade de Jah. A verdade não se pode esconder, a verdade não se pode calar. Ela está gritando nas esquinas, quem tem ouvidos poderá escutar. Se escutou também vai enxergar, então vai reconhecer. Ei. Você tem para me dar? Que tipo de amor você tem para oferecer? Porque nesses tempos de Armagedon, muitas coisas podem somente parecer. Suas plantas na Rádio Cidadão 87.5, hoje recebendo Mutaman, com auxílio luxuoso do Rodrigão Ambulantes e do Salém também, Ambulantes e outras milongas mais aqui. Ouvimos essa profecia aí, Mutaman, qual que é o nome dela? Isso realmente é uma profecia que está se cumprindo nesses tempos. Essa canção se chama Gigante do Sul. Quem tem olhos que veja. O Gigante do Sul seria o Brasil, poderia ser? É a Terra Prometida, dizem até que o Brasil é a Terra Prometida, mas é que o Planalto Central surgirá a nova civilização. Mas a gente deve procurar, não a, também ficar procurando a Terra Prometida e saber que o momento presente tem que ser prometido, né? Tem que ser intenso, tem que ser sagrado e não apenas uma terra, uma localidade, né? Ser esperado. O que você acha disso? Antes de buscarmos um lugar geográfico, um lugar para podermos morar, digamos assim, devemos edificar nosso interior. Deve ser isso que meu senhor está abordando. E lembrando que o melhor dia que temos, o melhor presente que temos é o presente, é o dia de hoje. Então devemos viver da melhor maneira o dia de hoje. Justamente, exatamente. A sabedoria da, da consciência do ser que realmente somos, pois não poderia deixar de ser, afinal de contas, só existe um ser em todo o universo, ou estou enganado? Somos membros do mesmo corpo. É, justamente. Selassie, Jah, Rastafari. Tô aqui em mãos, Rega Semente, Montanha da Vida, direto de Brasília, Unidade 76 Records. Grande CD aqui, produzido lá pelos irmãos de Brasília. Parceria Já Regou Suas Plantas com Unidade 76 Records. Loja Êxodos, você sintonizado aí de Brasília, pode conferir lá no Conic, na galeria lá, a loja Êxodos, onde você encontra esse CD aqui, ó. Haas, Rega Semente, Montanha da Vida. A gente tá presenteando aqui René, que é família Ethiopian Highlander também. Yeah, com certeza. É sintonizado, ouvinte do nosso programa, ligou aqui outro dia e hoje tá recebendo aí, veio receber o presente e, evidentemente, participar e documentar aqui, tá fazendo a documentação desse grande encontro de Mutamen com o Já Regou Suas Plantas. Lembrando também que a gente tá com a presença aqui de Felipe Brito, grande baixista aí do Ethiopian Highlanders e de outras também, porque faz aí diversas participações em outros projetos também. Mas amanhã estará aqui Felipe Brito junto... Oh, desculpa, amanhã. Eu tô achando que hoje é quinta, gente. Yeah. Amanhã é quinta, tem Veja Luz. E na sexta-feira tem Ethiopian Highlanders aqui no Já Regou Suas Plantas. Às 10 horas da noite, Felipe Brito. Máximo respeito aí, ó. Primeira vez, mas é de muitas. Yeah. Lembrando que dia 22 desse mês, domingão agora... Tem a grande festa da nossa rádio, a Rádio Comunitária do Butantã, Rádio Cidadã FM. Vai ser ali na Eiras Garcia, 942, lá no espaço do Deco. Vai ser uma grande festa o dia inteiro, 3 shows. Vai ser o pessoal que faz a programação aqui da rádio que vai fazer os shows. Então a gente vai ter Terra de Ninguém com Grande Metal, o Sandrão do RZO com o Rap e o Carica com o Samba. Você chega lá, vai ver esses 3 shows ao vivo e também depois curtir com a programação aí dos DJs aqui da rádio. Já Regou Suas Plantas não estará lá porque a gente já estará de férias, já aí fazendo grandes contatos aí interestaduais, eu e Jaima Hall. E até intergalácticos. E até intergalácticos. Universais? Será? Aí não sei. Ah, com certeza, a natureza nos leva a isso. Mas enfim, essa festa, dia 22, os ingressos estão à venda aqui na Submundo Gráfica, é na Otacílio Tomanic 218, custa R$10. Você curte a festa, curte 3 shows e ajuda com a rádio comunitária, porque toda a verba é para fazer aqui a manutenção, né? A gente, na verdade, além da manutenção que tem o gasto aí diário, a gente tem também todos os custos que já foram gastos aqui e muitas vezes endividados para a gente poder montar o estúdio, comprar a antena, comprar a torre da antena, porque a gente fala antena, né, Jaime Marro? Todo mundo fala antena, mas para a antena estar lá em cima tem uma torre e essa torre tem 32 metros, é de ferro. É muito pesado, muito grande e muito caro. Então a gente vai fazer essa festa aí dia 22, vem todo mundo aí lá na Eiras Garcia, no espaço do Deco, todo mundo lá, certo? Máximo respeito. Vai, todo mundo vai lá. Vamos fazer mais uma então com o Mutamen aqui ao vivo? Sim, my lord. A gente vai com qual agora, Muta? Essa canção se chama Seja Livre. É uma canção que devemos nos sentir livres. Mas a liberdade não é libertinagem. Então devemos nos sentir livres até mesmo dos caminhos que não valem a pena. O Emmanuel Ais, lá se a Idia, já está falando. Seja livre para poder viver. Se é livre para poder chegar. Se é livre para poder andar e caminhar. Se é livre para poder ser feliz, para poder compreender. Se liberte das correntes que estão em você. No dia a dia passamos aflições, porque muitas são as tribulações. Já ouve dar força para o justo, porque a Enai é como um monte Sião. Nunca se abala, e não importa a provação, nunca se abala. É como um monte Sião, nunca se abala. Ei, viva para ser feliz. Se quiser viver, se liberte das correntes que estão em você. Um novo dia para caminhar, para viver e sorrir, para aprender a falar e como agir. E sorrindo como nosso rei, nosso Deus e rei. Jaúva é a verdade, ele é o poder. Se é livre para poder viver, se é livre para poder chegar. Se é livre para poder andar e caminhar. Não te indigne com os malfeitores, muitos são seus truques, muitas são as difamações. Os que combatem o mal são fatiados nesse tempo, como Isaías, ele passou por muitas provações. Seu corpo foi fatiado, mas seu espírito nunca foi pego pelos dragões. Viva para ser feliz, e se quiser viver, Jaúva vive e reina e está dentro de você. A corrente das águas flui naturalmente, por mais esforço que você faça, em vão será o seu trabalho. Você pode fazer muita força para a corrente fluir. Mais rápido você pode até tentar bloquear a água com sua palma da mão. Mas a água, ela passa pelos lados, por entre os seus dedos. Assim é a verdade, não se esconde, Jaúva é o poder. Viva para ser feliz, e se quiser viver, Jaúva vive e reina e está dentro de você. Se é já, Rastafari, seja livre. Maravilha, já regou suas plantas aqui na Rádio Cidadã FM 87.5. Hoje recebendo Mutaman, que está gravando um single e acabou de cantar uma música que leva o nome de Seja Livre. Seja Livre, justamente. Devemos ser livres, porém sem libertinagem, sem libertinagem, sem erros, né? Tentando mensagem reta aqui no Já Regou Suas Plantas. Hoje com Mutaman, máximo respeito aí a gente fazendo essa semana, né, uma grande semana aí, começou com Forças do Gueto, depois Força da Paz, hoje Mutamen, amanhã Veja a Luz e na sexta Felipe Brito estará aqui com Ethiopian Highlanders e Mutamen também vai estar Mutamen. E dou graças pelos irmãos do Ethiopian Highlanders estar aqui na sexta, mas sexta-feira à noite tem um compromisso. Ah, tudo bem. Damos graças. Tudo bem. Desculpa, é nós estamos juntos, estará aqui no nosso espírito, na nossa união. Jaquem Farai estará aqui também. Oi, talvez África Du também. Porém, quem acompanha e quem gosta do trabalho de Mutamen, indico Ethiopian Highlanders. E não só Ethiopian Highlanders, mas Veja a Luz. E fico agradecido de estar participando dessa grande semana. Isso, dessa grande semana, exatamente. É isso aí. Sexta-feira, então, Ethiopian Highlanders aqui, fazendo parte do Já Regou Suas Plantas. É, eu sugeriria mais uma já na sequência de Amahal. Vamos mandar ver, deixa mandar cair ver. Que tem pouco tempo de programa, daqui a pouco tem... Daqui a pouco tem História Cidadã. Hoje então... com o mestre Tião Carvalho, máximo respeito, Tião já está presente aqui no nosso estúdio. Tião, enfim, a gente vai receber ele aqui, vai conversar mais residente aqui do Morro do Querosene. É, muitos anos de Butantã, história viva do Butantã, aqui no História Cidadã, daqui a pouco aqui para você sintonizado na Cidadã FM, a rádio comunitária do Butantã. Hoje com Mutamen e lembrando que hoje é com Mutamen e 2014 a gente vai fazer Mutamen também com banda toda aqui também, bateria, baixo, guitarras, violão e tudo que a gente quiser. Hoje a gente está com dois violão e um Nayabing aqui, Rodrigo e... Fábio Salim, Cobison, aqui presente também fazendo o Nayabing. E aí, 2014, a gente vai fazer então essa... Fico agradecido pela oportunidade. É isso aí, a gente... 2014 a gente vai iniciar uma temporada aí, a gente vai se reorganizar pra cada vez mais chegar na sua casa aí com grande peso. 3731-6448, você liga aqui, fala com a gente ao vivo, sintoniza a gente no cidadãfm.com.br de qualquer lugar do planeta e aqui no nosso bairro Zona Oeste, 87.5 FM, a frequência das rádios comunitárias. Um salve para a Rádio Heliópolis, que tem lá seu grande programa de reggae também, Revolução Reggae, que faz parte do Revolução Rap, o qual a Ambulância já esteve presente, Mutamen também já esteve presente com África Du, né? E fica um salve aí, Mano Zóio, todo mundo aí, ó, Nico, grande produção lá na Zona Sul de São Paulo, lá, Heliópolis. E vamos se juntar à nossa campanha, né? Que é um dos nossos, das nossas palavras de ordem, que é Rap na Sala São Paulo, né? Com direito à orquestração e coisas que tais. Isso. E então vamos com mais um ao vivo aqui, okay, pra gente já escutar mais Mutamen ao vivo aqui no Já Regou Suas Plantas. Conheça suas raízes e a sua cultura. Conheça suas raízes e a sua cultura. Conheça suas raízes e a sua cultura. As nossas raízes são as mais profundas e a nossa cultura que vem das alturas. Quem não conhece suas raízes certamente cairá. E os que buscam os galhos e folhas, o vento espalhará. Por isso eu procuro minhas raízes. Com resistência, coragem e fé, o homem rasta se mantém de pé. Como árvore plantada junto a ribeiro das águas, que na devida estação dá o seu fruto. Emmanuel diz a você, vê se consegue entender. Devemos viver com mãos limpas e coração puro. Conheça as suas raízes e a sua cultura. Conheça as suas raízes e a sua cultura. Conheça as suas raízes e a sua cultura. As nossas raízes são as mais profundas e a nossa cultura que vem das alturas. Tudo o que precisamos está na natureza. Não participamos e não vivemos na carnificina. O alimento é aital e vivo em nossa mesa. Preparado sem ossos, sem sangue em nossa cozinha. E os aromas essenciais das ervas medicinais ofertamos a Jah, ouve a Jah, o Deus vivo. É cultura anciã que vem de Mama África, Etiópia, Nova Jerusalém, Addis Ababa. Parar. Um homem correto vem para conquistar, se levantando contra o pecado e a impiedade. Ei, ei, andando nos caminhos e nas veredas do bem, oferecendo amor sem olhar a quem, botando fogo na opressão e na desigualdade. Ninguém pode deter um homem de retidão. Ninguém pode deter, ninguém pode parar. Eu te digo, ninguém pode deter um homem de retidão. Ninguém pode deter, ninguém pode parar. Quando se perde algo material,